receiver aí, ele te decora a sua, a autorizar a sua decolagem. Sim, temos um bom hotel, guarda. Guará 1 no 5. Para Salvador, Guará 1 no 5. Estão no 5, controle, sobe para 380, direto Leda, vigilante. Gente, para 380, direto Leda, Guará 1 no 5. Autorizada, linha ainda com lá, 150 grau, 079. Falar autorizado no verso da TV. LS, com pista vista, o azul 2795. 2795, 2 milhas completa aproximação LS, torre 1895. 1895, 2795. Salvo do ground, American 230. Go ahead, 230. Yeah, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. Roger, 230, clear to start towing the aircraft. Call me on April 3, ready to enter April 1, American 230. Okay, call before entering April 1, American 230. Stop, sir. Romeu aos 361-208. 208, obrigado, Zulu Romeu. Boa noite, é o Papa Romeu Juliette Alfa Juliette. Papa Romeu Juliette Alfa Juliette, boa noite, informação em curso é a Sierra. Para Sierra Bravo Juliette Delta, eu tenho o nível 280 já aprovado. Por gentileza, confirme parte onde se encontra a pista de onde já decolar. Estamos no 45. O ideal seria decolar já. Estão com sequência para decolar? Negativo, senhor. Pronto para a cobra? Positivo. Pronto para a cobra, mas negativo ainda para acionamento. Copiado. Juliette Alfa Juliette, autorizado para Sierra Bravo Juliette Delta, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 280. Está em uso 17, primeira curva à esquerda, correção. Após decolagem pista no 7, primeira curva à direita. Saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120.8, aciona 5546, Papa Romeu Juliette, Alfa Juliette. Recife, 251, Golo Norte, 3, voa. Claro, decolando pista 17, primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa, acionando 5546. 5546, controle 120.8. Gente, 208, chamará quando pronto para acionamento. Gente, Juliette, salve Juliette. Zulu, Zulu, Romeu, controle. Para a escuta, senhor. Separação para separação, contrato à frente. Vou ir para a esquerda, 150. Esquerda, 150, Zulu, Romeu. Zulu, fora do sol. Guardião aos 39, confirma apenas 1000 pés. Afirmativo, 1000. 1000 pés, sim. Chama o controle para instruções. Mantendo pro norte. Afirmativo, chamada controle, guardião 011. Altierra 370 para Fortaleza, no gate 09. Passão no 50, chama Recife, frequência 125, decimal 1. 251, Guarama. Para 15, ainda não escuta? Ainda não escuta. Boa Irumi, posição Irumi, chama centro 1251. Vai, Irônio, Guarama. Sim, o canal vai estar operando o controle aqui, Salvador. 1208. Grato. 2795-1219. Obrigado, 219. Que plano, decolagem da pista 10, primeira curva esquerda. Momo, transição frontier. 208 é o controle, 5001 é o transponder, gol 1096. 5001 no cotejamento correto, Luna 096. Porto 9, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaremos, obrigado. Estabilizar visual, Ocean 9310. Que Ocean 9310. Luna completa LS, torre 198, decimal 95. 295, deve estar pouco, 9310. Luna 096, sola. 01 no controle, código no 7 no 1. Mantenha-se visual na escuta do controle, afastado, aeronave em aproximação LS. Afirmativo, visual da aeronave afastado do setor de aproximação. É, acionado 1711. Pode passar a aeronave, se possível, sobrevoo do setor de aproximação, avenida paralela a 1000 pés. Livre posto, chefe do helicóptero da polícia, o Ocean 9310. Chama agora centro Recife, frequência 125, decimal 1, pelo Zulu Romeu. 1251, Zulu Romeu. Não, portão 03, é isso? Afirmo. Eu sigo o senhor, Mike. O Mike Diego solicitou autorização para reboque da posição 03 do Mike Municipal para a posição. Que situação mais próximo do litoral? Positivo, 01, tá livre. Ok, aguardar a passagem da aeronave. Xanier 310, para 2000 pés, livre LS, pista 10, chama estabilizado. Xanier 6310. Só inicio o pushback agora e aguardo o príncipe do reboque. Solo Salvador, é o Tom Mike Alpha Delta. Mike Alpha Delta, prossiga. O Alpha Delta no 43, posição Lima, solicita autorização para girar motor em marcha lenta, em cheque de gerador. Mike Alpha Delta. Confirme se a infra-aero já está ciente. Afirmativo, já contactado a infra-aero, estão cientes já, ok, senhor? Ciente, estou ciente então do giro de motores. Chame o término, Mike Info Delta. Alfa Delta, ciente, grato. Chama agora centro Recife, frequência 126 decimal 85, boa noite. 126 decimal 85, boa noite, 7385. Então, alugou 9096, 09, posto de estacionamento. O portão 9, aguarde para o posto de estacionamento, senhor, aproximadamente 4 minutos. Aproximado, tem autorizado o início do reboque para o pátio 3, mantendo a escuta constante, chame o término Mike Echo. Quem quer, só me confirme, até o pátio 3, correto? Gente. Alô 3, alô 0, alô 44, direita, alô 2, 1, 9. Direita, 2, 1, 9, obrigado, já pronto. Fala, boa noite, Roxinana 310 de Bruno. Roxinana 310, boa noite, autorizado Alfa. Mantenha a posição antes da Juliette, rodando ingresso. Alfa, mantenha a CCL, 4298. 050, direto em taxa, 4298. Gol no 096, depois do América Livre, senhor, chame táxi no 096. Boa noite, voo 9242, informação Sierra. 242, boa, contato radar, direto pelo, desce para 4.000 pés, 1097, voo 9242. Pelo, 4.000 pés, 1.017, 9242. 3.10, Duna, completa aproximação, torre 1.98.95. Juliette, para o portão 07, o Xenner 93, novembro. Após o dano reboque, está ali, seguindo 07, alô 93, novembro. Então, 01, não escuta? Não escuta. Estou com a aeronave Airbus 320 passar o externo. Afirmativo, visual com a aeronave passar na nossa direita. Ok, mantenha a separação visual com a aeronave. E está autorizado o voo na avenida paralela. Afirmativo, mantendo a separação na escuta permanente. O guardião 01. Nós autorizado por 63 anos. Autorizado por 63 anos. 310 ao 51, direito 219. 219. 310, repórter estabilizado, altímetro permanente. Ok, 2010, 2016, direto Duna, autorizado LS Azul 4298. Autorizado São Luís, 180320, Bono 096, táxi aprovado, pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 097. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 18, decimal 95, Bono 096, tem um bom voo. Ok, livre, táxi, pátio principal, Índia, pronto, no quanto era, 1245, ajuste no 095. Muito obrigado, bom trabalho, também, boa noite. Igualmente, senhor. Paulo, chame 6310, táxi real. 6310, táxi via Alfa, chama ingresso ao táxi Juliette. Chama de táxi Juliette, 6310. American 230, it's over the ground. Go ahead. Finished towing, sir. Yes, just arrived at gate 11. You have a good evening. Good evening, sir. autorizado Alfa Juliette, portão 62. Portão 62, 096, autorizado a linha E decolar, pistão no zero, 140 graus, 07 nós. A linha decola da 10, voo 096. 4298, informa chegar segundo 12 horas, 7 milhas, helicóptero, Alfa Serra 50, mil pés, estacionado. Ciente 4298. Obrigado, Mike. Aqui é Eric. Obrigado, Lange. Niner 60 Charlie Kilo. I'm still waiting for a flight plan, sir. It may be on my screen in approximately 10 minutes. Só recebeu a portadora aberta, ok? November 960 Kilo Charlie, Salvador Ground. I already have a flight plan, sir, so please confirm the apron you're parked and the runway you're going to take off from. Roger, red copy. November 960 Kilo Charlie clear to Sierra Bravo Golf Lima via upper November, correction, upper November 857 until Mosu, Mike Oscar Lima Sierra Uniform, then direct at level 380. SD Coffin Way 10, right turn on dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, then after dial you find Lida, Lima Echo Delta Alpha position, then you find direct to Irumi position, India Romeo Uniform Mike India position. Frequency of the departure 120.8, Squawk 5013, November 960 Kilo Charlie. LS 4298 da 98 passando Duna, completa aproximação LS, torre 1895. 1895, obrigado. Voo 9242 após pelo, completa a chegada, desce para 2000 pés, livra LS, pista no zero, último de 2017, reporta estabilizado. Após pelo 2017, reporta estabilizado. 9242. 298. No Salvador, está Mike Alfa Delta. Eu chego, Delta. É, o Alfa Delta informa que já concluiu o teste. Muito obrigado, senhor. Correto, Mike Alfa Delta. 613, boa noite, direto pelo 10406, altímetro 1017, Janeiro 6313. Passou, marcador azul, 4298. 4298, pouso autorizado, pistão 0, 140 graus, 612 nós. Ajuste no 0 no centro. Pouso livre, cabeceiro no 0, azul, 4298. Operador Juliette, Alfa Juliette, confirme que eu vi. Tá com 06 a bordo. 12 a bordo, ciente, paracionamento, táxi e decolagem, pátio 5, chame torre. Frequência 1 noite, decimal 95, Juliette, Alfa Juliette. Poderia confirmar a mensagem? Paracionamento, táxi e decolagem, chame torre, frequência 1 noite, decimal 95, Juliette, Alfa Juliette. Ciente, vai... Após o acionamento, 1295. Ready for startup engines, ready? What's the number of souls on board, sir? Endurance, 8 souls on board, you clear for startup for taxi on apron 5, call power frequency 118.905, 118.905, kill Charlie. Sala azul 4298, livrou seis coisas. Sala 298, taxia via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, azul 4298. Passa 1-3-0, voa a posição Apuco e sobe para 350. Apuco 350, 096. Firma, chama agora Recife, frequência 126, decimal 85, gol no 096. 2085, vai chamar 1096, obrigado. 107 nós, gol 9242. Livre na 10, 9242. Mandou boa noite, Ocean 6310, autorização para Recife com Anton Sierra. Informação em curso é a Alfa. Para Recife eu tenho o 350 já aprovado. Pronto para cópia? Está pronto para cópia. 6310. Charlie 310, autorizado para Serra Brava, Romeu, Foxtrot, via para os alunos 7 até Potro, após direto, o nível de voo 350. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponder 50 no 4, Charlie 63, 10. 350, aprovado, seguinte. 1-0, curva esquerda, Pucaracaju, pendulou no 7, posto direto, 2-0, decimal 8, controle, 5-0 no 4, transponder, 63, 1-0, da Xené. 5-0 no 4, cotejamento correto, Xené 3, 1-0, portão 62, eu chamei pronto para o pushback acionamento. Falei. Portão meu, com a Vitor X-Ray, é o solo Salvador. Alfa Vitor X-Ray, pronto acionamento, copy. É, acionamento. Meu perdão, senhor, não copiei isso. O senhor está chamando agora para o acionamento, é isso? Afirmo. Gente livre, chame táxi, Papa Romeo Alfa, Vitor X-Ray. Chame táxi, Vitor X-Ray. Direito 1219. Direito 1219, gol 9242. Fala, Salvador, boa noite, gol 9242, livrando a pista via Eco. 1942, boa noite, taxi via Alfa, chama ingresso, taxi via Juliette. Via Alfa, chama a Juliette, gol 9242. November 960 Kilo Charlie, clear to enter the main apron. Go along the main apron and vacate via taxiway India in Alpha to holding point for Nui 10, QNH now on 017. At holding point for Nui 10, when you're ready, call tower frequency 118.9 or 5. Kilo Charlie, have a good flight, sir. Sir, just checking, it's 118.95, 118.95. Alpha Vista 3, 3 para o taxi, Sana. EBTA. Me perdoe, não copiei. 13 pessoas a bordo? Afirmo. 013 a bordo, ciente, para o táxi, parte 5, senhor, por gentileza. 118.95, Alfa Vitor X-Ray. 118.95, Vitor X-Ray. Parte da Juliette, o 9242. O 9242, aguarde um minuto, aguarde um minuto para ingresso. Gente, o 9242. A chegada à Mari está no ideal descido, azul 2782. Pessoal para o nível 050, azul 2782. A 050, azul 2782. Romeu, Juliette, Alfa, Juliette. Gente, Juliette, Alfa, Juliette, por gentileza, 118, decimal 95. Gente, 118.95 a partir do momento ou não pode esperar? Juliette Alfa Juliette, dá presente no pátio 5 para acionamento e táxi, autorização de acionamento e táxi no pátio 5, torre 118.95, senhor. Pode Salvador é o Papa Romeu, Juliette Alfa Juliette. Juliette Alfa Juliette acionado. Pronto para o táxi, pátio 5 acionado, pronto para o táxi. Senhor número 2 no táxi, ok, reporte para ingresso no 7. Pronto para ingresso, Juliette, para a remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota, gol 9242. Juliette, remota do pátio principal e atento ao balizador, gol 9242. Juliette, o Juliette, Alfa Juliette. Ok, fique atento à movimentação do pátio, a gente não tem visão completa aí dos hangares, da parte interna dos hangares, ok? Chame primeiro, estiver pronto para entrar na pista. Roger, November 960 Kilo Charlie, clear to line up and take off, wind is 160 degrees, 8 knots. Vitor X, está autorizado, ingresso após chegar e pronto. Chamarei em linhado pronto, Vitor X. Ou 6314 direto Duna? Autorizado, reporte, localizador LVLS 6313. Informa um helicóptero a meu pé, uma pessoa próxima à Duna, mantendo aquela posição. Afirmativo, ciente, vai observar 63. Alfa Juliette, aguardando, também já pronto para a decolagem da 17. Gente, mantém a posição. November 960 Charlie Airborne at 10, call 120 decimal 8. 120 decimal 8, 0 kilo Charlie, thank you, good night. Night. So, November 960 Kilo Charlie, 2800 climbing flight level 380. Yes, November 960 Kilo Charlie, with the 10 check climbing level 380, Dale departure. Level 380, Dale departure, 0 Kilo Charlie. Vitor X, evento 150 graus, é 200 graus. Quando a frente vai iniciar, V-Turn 3. V-Turn 3, VLS, chame 2895. 2895, obrigado, até mais. Site 2, Salvador, Oceania 63, 13 vai passar. 763, 13, o vento 140 graus, 5 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, Oceania 63. Controle Salvador, boa noite, Azul 9038, descendo nível 160. Oito azul 9038, chegada bom, que desça para 4000 pés, ajuste 1017. 4017, azul 9038. Controle 120, deixa 8. 208, Vita 3, boa noite. Azul 2782, desça para 2000 pés. Ajuste 1017, reporte localizador, nível LF, pistão no zero. Para 2000, ajustando 1017, vai reportar no ILS o Azul 2782. Controle, boa noite. Papa Romeo, Alfa Vito X-Ray. Boa noite, Papa Romeo, Alfa Vito X-Ray. Contato radar, suba o 360, subida da El. Subida da El para o 360, Vito X-Ray. Boa noite, controle Salvador, até 3305, passam 170 ao 154, 10044. Boa noite, até 3305, chegada a Mari, desça para o nível 050. Ok, desça 50 na Mari, 3305, tá. November 960 Kilo Charlie, canal Retiro Sender, frequency 125.1. 125.1, November 960 Kilo Charlie. Good night. Evening, Oscar Eco Giro Alpha, request Tarapa, and now check everything, we can accept it on way 17 for Pasha. Pra direita, 121 no nave solo. Pra direita, 219, deixando a mesma, 31. Juliette Alfa, Juliette livre de traje, pistão 17, vento 140 graus, vento 19. Sim, estão prontos. Salvador, boa noite, Azul 90367 da Alfa. 9036, boa noite, chegada Mares, desça para o nível 060. Chegada Mares, descendo para o 060 Azul 90367. Alaska Echo Juliet Alpha, could you confirm your apron and runway you take off? Apron is on Papa. And we are able to take the runway 17 Oscar Echo Juliet Alpha. Okay, thank you. Send back to it to clear. Do radar, sai da Arbor. Turbo 280. Arbor 2280. Sou 2782, informa o tráfego 1 hora, 4 milhas, no helicóptero, mantendo o setor a 1 mil pés. Gente, azul 2782. Alfa Romeo Juliette, Alfa Juliette, dá presente direto Elefra. Presente direto Elefra. Oscar Juliet, you're ready to copy. Ready to copy, Oscar Juliet Alpha. Oscar Juliet Alpha, it's clear to Sierra Delta Charlie Oscar, flight level 430, runway 17, your departure will be Alpha, Alpha Romeo, Bravo Oscar Romeo, Alpha transition, Echo, Lima Echo Fox Alpha, after takeoff, turn it right. Via Upper Zulu 2-1, Upper Zulu 1-5, confirm a route. Skog 5003, and circa support 120 decimal 8. Oscar, Oscar, Codiero, passing at destination, Sierra. Tango, Charlie, Oscar, lateral 430. We expect the departure runway 17. The departure Arbor, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, and Romeo. Elefa transition. Then a right turn, uniform Zulu 21, uniform Zulu 15, Discord 5003. And next frequency will be 12078. Oscar, Oscar, Codiero, Alpha. It's correct, sir. Frequent approach 120.8. Your destination, Sierra Delta, Charlie, Oscar. To set up and taxi, call tower 118.95. KN81017. Could you confirm cells on board? Alpha Victor X-Ray, chama Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, Vitor X-Ray, uma boa noite. Sir, call tower 118.95 to taxi and startup. To taxi and startup 118.95, Oscar Juliet Alpha. Roxa 9008, posição 7. Autorização Galeão 360. 9008 para o Galeão. Está autorizado nível 360. Decola da 10, combustível da saída. Dael Leda Irumi, onde intercepta pela Vendor 857. Após decolagem, curva direita. Aciona 5017, controle 120.8. Autorizado Galeão 360, nível, decola da 10, curva direita. Dael Ledo Irume, November 857, lado do plano 5017, eu transpondo 208 ao controle. Médico Arrado me chamou como trator, puxa, qual foi a seu posicionamento? Posição 7. Thank you. Afirmativo, centro do Bravo, na escuta permanente do controle, a coordenação de organização de afastamento. Azul 903B, vetoração sequenciamento, esquerda, proa 360, limite radial 280 de Salvador. Desce uma linha 4 mil pés, ajuste 1017. Agora esquerda, proa 360, limite radial 280, descendo para 4000, azul 9036. Azul 9038, número 3 na aproximação, vetoração para sequenciamento. Na proa 220, limite localizador, desça para 3 mil pés, ajuste 1017. Proa 220, limite ao lock, descendo 3 mil, ajuste 1017. Azul 9038. Posição a escolta do Bélgica. Ouvintes, guardião 01. Até que posição a posição da Bélgica? Dá pra seguir na escolta. Ah, ok. Nós estamos aqui passando sobem paralela a 4 milhas do campo aproximadamente a 1 do BPS. Oscar, Oscar, could General Pfizer ready to taxi? Clear to taxi and holding short on runway, report to enter runway 17. Okay. Clear to taxi on the shuttle of the runway, report for entering the runway, Mr. General. Azul 2782, solo 25, leve direita, chama 219 solo. 219 solo, azul 2782. Azul 2782. 2782, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, a posição é 4 no pátio 3. Alfa Kilo na 4, o azul 2782. Informação Alfa. 6224, boa noite, chegada Mares, está para o 050. Ok, chegada Mares, descendo 050, 6224. Padrão 01, nós solicitamos que livre o setor para o farol de Itapuã, mantém aquele local para massagem da aeronave Boeing Airbus 320, da TAM, na final do 10. Ok, gente, a necessidade de afastamento do Guardião 01 para o setor litoral, pode manter a posição? Pelo litoral, farol de Itapuã, está presente, livre o setor. Afirmativo, livrando o setor, guardião 01, quando for possível regresso para o setor, aguardamos a coordenação 1. Azul 9036 para o localizador, direita para o 080, reporte estabilizado. Direita 080 para o local, reportaremos estabilizado, azul 9036. Controle Salvador, muito boa noite, esse é o Sideral 9973, ciente de informação Alfa. Azul 9038 para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado, desça para 2 mil pés, ajuste 1017. Esquerda 130, descendo para 2017. Azul 9038, reporte estabilizado. Geral 9973, boa noite, chegada da AMAN, desça para o nível 050. AMAN 050, autoriza presente, Duna. Aguarde, mantém a chegada, número 5 na aproximação. INS X-Ray, pista visual 3305. 3305, livre LS, como traço, pegou 1 hora, milhas, um helicóptero no meu pé, rumo sul, ligando o setor. Ok, aparentemente ele está bem no eixo da aproximação, será que tem como pedir para ele sair do eixo? Já livrou, o eixo está no rumo sul, no farol de Itapua para espera naquela posição. Ok. Salvador, boa noite, é Azul 4305 com Alfa. 3305, chame torre 1895. 3895. Azul 4235, PROD Alagoinhas, vai chegar a bom, se desça para o nível 050. 050, PROD Alagoinhas, chegada bom, 4235. Padrão. E o controle vai ser 208, gente. Boa noite, torre Salvador 3305, da TAM final dele, é 68, pistão 0, baixado checado. 3305, autorizado pelo uso pista 10, informa o tráfego de helicóptero à sua direita, em relação ao farol de Itapuã, está em missão policial de escolta de delegação, livre pouso 150 graus, 5 graus. Ele pouso o 3305, observado o helicóptero do exército. Could you confirm our call sign, November? Stand by to 8 to clear. There is a TR flight plan here. I will check AS1. OSHA 6310, go ahead. They're ready to push? Confirm, 06 for push and start. Clear to push back and set up, come for a taxi. Clear, push contact 6310. Paulo, hoje é 9008, posição 7 para push back acionamento. 008, coordeno com a equipe de solo, a aeronave da companhia está puxando no meia dúzia. Se tiver condições, tem livre no 07. Vai coordenar no pessoal de solo aí para fazer o simultâneo 6908. 895, azul 9032. Azul 9036, salio VLS, gráfico precede meia dúzia de milhas à frente, 190 da companhia. Machete, o azul 9036. Ok, clear for takeoff, maintain the runway heading until 2000 feet, ok? Clear for takeoff, maintain the runway heading until 2000 and turn right to our board departure. Roger, sir. Clear for takeoff, once a lot, maintain runway heading until 2000, turn right to our board departure. Patrulha 04, autorizada a decolagem pro sul imediata, vento 160 graus 59. Tá, decola imediato 104. Foi Salvador, azul 9032, estabilizado. Continua a aproximação 9032, aguarde autorização de pouso. Continua 9038. Raider pulando a 17, mantendo a perua, porra. Na escuta do controle para a coordenação. De permanecer na vertical do farol de Itapuã, guardião 01. Afirmativo, vertical do farol de Itapuã. O 01 está deslocado meia milha para a frente do farol de Itapuã, sem interferir com os eixos, mas vai aproximar agora da vertical do farol. Frequency Pro 20-08, November 3, 3, 1, 7, Mike. Echo Juliet Alpha, airborne at 3-1, maintain heading until 2000, we have helicopter to your both sides, we will not interfere after 2000 feet and call control 1208.